691INS. Azul 691INS clears the line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Roger, clear line up and take off runway 10, Azul 691INS, thank you. Lima Alfa Romeo Solo 07, confirma o pátio? Casa Baixa. Autorizado backtrack, reporte livrando da Taxi Romeo. Porta lá, levando a Romeo. Azul 6919 Airborne S09 Salvador Departure 119-135. 119-35 Azul 6919. Torre do Salvador, aquele cordial boa tarde, o Papatango Victor India Julie. Papatango Victor India Juliet, QNH 10 no 7, autorizado final 17, reporte e vertical de rimar. Passará vertical de rimar, India Julie. Nada, ne rimar faixa travada de fábrica, 197, India Juliet. Victor India Juliet, autorizado pouso, pista 97, vento 140 graus, 079. Livre na 197, Juliet. Salvador, sendo 3145, boa tarde, com a informação Romeu, posição 2. 3145 Romeu, confere. Daniel Lederume, guarde costas. Aguardando 3145. Atacando Vitor em dia, Juliet no solo, zona 4, confirme o pátio. Reporte livrando. De 4-4 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos. A alternativa seria Sierra Bravo, Papa Serra. Sierra, seguro computador, 2591, táxi autorizado, ponto de espera, pista na zero, via Pátio Índia, 1895-1017, com autorizado, táxi Pátio 3 na Índia, coordenador 2895, obrigado, até a próxima. Tá 3145.4. Alô, passa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, parte 5 na 7. Só sei que você vai sair da... Momo, DCT. Momo, GF, vai chamar 7 da Copa. Só 3145, solo. 3145, tá pronto pra Copa. Salvador, Serra Bravo, Golf Lima, 360, é o nível de voo autorizado. Via a rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita. Dael Leda Irumi, 5002, transponde controle da ANA 35. Autorizado Rio, Galeão, nível 360, rota conforme. Decolando da pista no zero, primeira curva à direita, Dael Leda Irumi. O transponder 5002, controle em 119.35, TAN 3145. Chamada quando pronto, 3145. Azul 2591, autorizado a linha de decolagem para 90, ventando 50 graus, 089. Afirma 2591, autorizado a alinhar e decolar. Azul 2591. Salvador Azul 4206, presente de informação Quebec. Azul 4206, Quebec. Agora a informação é Romeu. Mas sem grande mudança no campo, ajuste 1017. Azul 4206 está pronto, cópia Recife, nível 350. Afirma, está pronto, cópia. Autorizado, Salvador Recife 350, via rota do plano de voo, pista 10, curva à direita, após decolagem. O transponder é o 5055, controle opera em 1935. E a localidade de Guaratiaçá, empatilhamento do céu do coco, está gente do TAN 310, tenta meia noite, cara. C5. Sobrevoo na estrada do coco? Afirmativo, está empatilhamento. Zero, curva direita, 5055, 9535, azul, 4206. Curva esquerda, após decolagem. Curva esquerda, após decolagem. Chão pronto, 4206. Chão pronto, azul, 4206. muito boa tarde, é Portugal 022. É Portugal 022. Good afternoon. Roma information, ready to copy Lisboa, flight level 350. Ready to copy, flight level 350, Portugal 022. Clear from Salvador to Lima, Papa Papa Tango, flight level 350, via flight planning route, runway 10, left turn, Puka, departure, correction, Momo, departure, Dilube, transition, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Dilube, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition, call code 505. 6, Salvador, departure 119.35. Afirmativo, sem interferir. Avião 19. 3190, Solo 24, Solo 121, decimal 1. 211, confirmando? Afirmo, 211. 211, grato. Torre, Salvador, boa tarde, bom nome, Nemé. Me red, pushback, estará até o porto com 022. Luca, ready for push and start Portugal 022. Fala Salvador, boa tarde, TAN 3190, livrando. TAN 3190, táxi autorizado, portão 05, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 053190. Guardião 06, autorizado, cruzamento da final da 10, retaguarda do Boeing, reporte final 17. Para a final no 7, a retaguarda do Boeing não vai interferir o guardião da BR. Solo 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Guardião 06, confirmando, pousa pistão no 7 ou direto, parte do Graia? Guardião 06, copiou a torre? Torre, o guardião 06, pressiona pouso no Graia. Guardião 06, autorizado. Reporte solo controlado do Graia, vento no 50 graus, 079. Número 66, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Confirme Alfa, antes da Juliette? Afirmo. Número 66. Tem o 320, aguardando o desafio. Próximo, 5-0-0. Final da 17. Tango Juliette, Serra Tango autorizado, final pistão 17, reporte vertical de RMA. Passarei, Tango. Salvador, o Tantrezão no 45 na 2 para pushback acionamento. Autorizado acionamento, 3145, chama o táxi. Chamada para o táxi, 3145. Nono 66, Juliette, portão 62. Juliette 12 é o nono 66. Aí errei mal, Juliette Ratango. Tango, Juliette Ratango, autorizado pouso, pista no 7, vento no 50 graus, 099. Tango. Obrigada, boa noite. Sinal curto, abaixar travado, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, autorizado pouso, pista no 7, vento no 50 graus, 099. Tango. Torre, boa tarde, 1645, passando em Índia Serra, abaixar travado. 1645, avistado, que é negão no 097, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Guarda. Rodão, 645, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Tem livre pouso, gol no 645. Guardião 09, prossiga. Guardião 09, Travernaço, tá igual com o 645. Sim, você vai prosseguir pouso? Negativo, cara. Intenção é prosseguir para a cabeceira 17, pousa para irado sem interferir com a aproximação do 1945. Guardião 09, mantenha o través norte aguardando. Ah, mas escuta, então aguardando. Juliette Serra Tango no solo 32, confirme o pátio. Juliette Serra Tango, reporte livrando. O papai Romeu. Patrícia Romeu Golf, pronto, corte. Uma. Petrolina, Serra Bravo, Papai Lima, nível 200, via rota do plano de voo. Pista no 7, primeira esquerda, Momo, após DCT 5062 do transponde, controle em 1935. Autorizado, Serra Bravo, Papai Lima, 200 mesmo, decola no 7, na volta, pão direto. 562, 1935, o Rambinho Negou. Quem abriu a autonomia? Ah, tá com o tamanho de 4h30, eu confirmo a batalha. Show de bola, chama 1895 que é a volta. Já, tô com uma aeronave na pista, após que a mesma livrar, irei autorizar. Ah, tá pegando com a aeronave, cara. Guardião 09, autorizado pouso na cabeceira 17, vento no 60 graus, 079. 1-0-07, autorizado pouso. Guardião 09. Juliette Serra Tango, estacionar frequência livre. Muro 645, solo aos 33, direita, solo 1-2-1, décima 1. 3-1-1. Oi, boa tarde, são 3-2-0. São 3290, avistado, QNH 1097, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa um helicóptero, prosseguindo para pouso na pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Oi, 2145 à direita, Índia. Pode esperar manter a posição e chama 2895 com 1017 na ajuste, bom voo. Prosseguindo via Índia, com espera 1895 lá, 1017 ao ajuste, 3145. Solo, gol no 645, boa tarde de voo. Gol no 645, Alfa Juliette, portal 2. Juliette 2. 3290, no solo 36, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Torre Salvador, tem um 3, 1, 4, 5, tá no ponto de espera da 1, 0, pronto. Decolar pista 90, vento 160 graus, 079. Ali, decola pista 90, tá 3, 145. Tá bom aqui? 3290, bem-vindo. Táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 3290. Cruzado Salvador, Serra Brava, Alfa Romeo, Aracaju, nível 170, via rota do Brand Voo, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Conde, 5065, o transponder controle 119.35. Por gentileza, corrija o transponder para 0277 e chame pronto acionamento azul 2712. Atendido 0277, transponder. Vamos que passa. 145, decolada 39, controle 199, decimal 35. 935, boa noite, tá 3145. 206, a gate 03, suspeito de movimento. Autorizado, chama o táxi 4206. Autorizado, chama para o táxi 4206. Romeu, Romeu Golf, Libre Sanar, chame para um táxi. Oi, volta, 3894, final da 1-0, machado travado. 3894, avistado, vento 1950 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistola 0. Autorizado pouso, 0, 3894. Controle Salvador. 3894 no solo 42, libera direita, solo 121, decimal 1. 121, 1 à direita, então 3. 294. Pode igual 022, 55, puxa o táxi. Approved. Call me taxi, airport 1022. Salvador, está 3895, livrou. 4, noite. Então, 3894, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette, botão previsto ao 10. É um 330 da Portugal, está puxando no setor, impossibilitando seu ingresso. Passando lentamente para a Alfa, para ingresso, posição 10, aguardando a gente da Juliette. Para o táxi azul 4206, alterna Serra Bravo mais só, 03-13 de autonomia, 123 a bordo. 123? Afirmo. 4206, direita Índia, posso esperar 1895-1017, morro. Direita Índia, noite pessoal 95-1017, obrigada. Para o ingresso, Rodrigo Negócio. meu Golf autorizado ingresso, pistão no 7, reporte a linha de pronto. Caralho, olha pronto no 7, mandando no Golf. Sou em Salvador, azul, 4206, posto 010, pronto, tá. Azul 4206, autorizado, linha de decolar, pistão no 0, vamos no 40 graus, 07, né? Nós. A gente roda no 0 azul, 4206. Ele tá no 11 e o senhor vai parquear no 10. Aí o senhor não vai dar pra passar, não. Vou guardar o táxi dele. Ah, começou a puxar agora, agora tô vendo, obrigado. Papá Romeu, Romeu Golf, informo que irá manter proa até 2000 pés. Aguarde para decolagem. Devido à aeronave na final da pista no zero. Autorizado, agora autorizado decolar pistão no 7, vento 140 graus, 08 mais. Afirmo, mantenha pro até 2000 pés. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Serra Golf, campo à vista, intenção, após o externo, campo celular, prosseguir para 17. Azul 4206, decolada 46, controle 119.35. 119.35, 4206. Papa Romeu, Mike Serra Golf, QNH1017, chame para o cancelamento. Tratando após Portugal, Juliette, portão 10. Golf cancelado aos 48, curva à esquerda, gire base pela direita, reporte final no 7. Golf. Base pela direita, tem embaixado travado, Mike Serra Golf, 7. Serra Golfo, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 079. Livre pouso, Mike Serra Golfo. Tower, muito boa noite, é Portugal 022, full ready on the traffic. Portugal 022, clear the line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, Portugal 022. Autorizado o acionamento, chama o parque 2712. Chamada 2712. Seu reporte livrando aos 52, salvo. Portugal 022, clear the takeoff runway 10, wind 140 degrees, 8 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 022. É o táxi 61 no abordo, 2h40, alterna Salvador, azul 27, 1-2. 61? 61. Azul 27 no 2, até o ponto de espera, pista na 0, via Pátio Índia, 2895-1017, morro. Pátio Índia, até o ponto de espera na 10, 18, 952, 2712. Azul 2712, boa noite, autorizada a linhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 069. Linhar e decola, pistola 0, azul 2712. Chame controle Salvador em 1, 19, decimal 35. 1935, azul 2712. Autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via roda do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida arbor, transição telefa, 50, 51 no transponder, controle 1-1-9, decimal 35. 1-1-8-6-9, autorizado Brasília, nível 360, conforme roda do plano, saída arbor. Transição Alefa, decolando a 10, curva direita após 5051 transponder e 6935 o controle. Ou 1869, está correto. Portão 62 chame pronto. Eu tenho autorização de armamento em cidade, no 200, transporte de câmbio, agora vai. Gente, autorizado IRC, Sierra November, India Charlie, nível 200-200, via rota do plano de voo, pista 17, primeira curva esquerda, subida Momo, Momo direto, 5070, transponder, controle 1935. Lembrado total correto. Pressionamento chama torre 1895 e 17 para B, por favor. Zero falta a bordo, Salvador, boa noite, eu tenho 3897, está no Singer 5, informação Romeu, autorização Guarulhos, nível 340. Então, 3897, da Eulida, Monte Vaguai de Corpo. Então, guarda, obrigado. Solo, uma boa noite, eu vou no 645, autorização Vitória, Centro Romeu. Romeu Bravo, Vitor Sam, autorizando acionamento, corte pronto para o táxi. Pioneiro 45 avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 140 graus, 07 nós, check trem. Embaixo lado, livre pouso. Boa noite. O Salvador, o